Minha gatinha moça bonita, não sei o que fazer agora. Minha fofinha gata neguinha, não tenho mais querer agora. Sem vontade, sem vontade, perdi tudo no caminho por causa de você. Sem vontade, indo longe da gatinha. Eu tentei chamar pra ela e não quis mais saber de mim. Criatura está saindo, indo longe do pagode. Eu tentei dançar com ela e não quis mais saber de mim. Não quis mais saber de mim. Não quis mais saber de mim. De mim.